406, 540. Alfa Vitor Juliette, tá batendo 1500 pés? Negativo, Alfa Vitor Juliette está a 1100 pés, controle. É, vamos subir para 1500 pés. Sim, subindo para 1500, Alfa Vitor Juliette. Positivo. Papá Romeu, Índia, Novambora, Alfa, tá mantendo 1000 pés? Positivo, você está deixando a linha do litoral à esquerda, né? Positivo. Alfa Vitor Juliette, tráfego em sentido contrário, voando sobre a água, acredito, mantendo 1000 pés. Informação para o Alfa Vitor Juliette. Vitor Juliette, está para a vista, está claro? Positivo, já está voando a 1500? 1400, Juliette. Ah, muito bom. Você vai cruzar com o Índio Novambora Alfa. Índio Novambora Alfa, tráfego em sentido contrário, 1400 para 1500 pés. Controle Salvador, gol no 781. 781, controle, contato radar. 781. Salvador, boa tarde, 6329, connect Oceano 326, procede de Ilhéus, voa com o Fokker 100, confirme. Afirmativo. Façamos o seguinte, voe direto Duna, quando estiver pronto, descer para 2000 com o 1012, você está seguindo o 314 da companhia. Incentivando a presente voando Duna, autorizado a descer 2000. Foi, foi o que foi informado para o 6326, Duna 2000. Descendo Duna para 2000 pés, velocidade pode manter 270. Eu vou deixar seu critério, capitão. E velocidade a critério. O 648 Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, torre 1986. Golo 648, controle Salvador em blind, torre 1186, chama agora. Eu tenho blind não, torre recebendo outro frango. Gol 1648. 648, boa tarde, avistado, pistão zero, pouso autorizado, vento de 100 graus, 1129. Gente, aí posso abaixar o travado. O time está com uma pequena variação, 1011.9 e 1012, ok? Estamos começando a nossa reunião de Interlagos, 1500 para 1000 pés. Ciente. Alfa Vitor Juliette, controle. Alfa Vitor Juliette, controle, prossiga. Informe o tipo do seu equipamento. Charlie 150. Muito bom. Eu tenho uma sequência para pouso na pista 190. Sugiro que a partir de agora o senhor parta direto para a final da pista 17, chamando a torre na frequência de 1186 para evitar espera na rotatória. Isso, passará para 1186, frequência a torre, para pouso da reação na 17, Juliette. Positivo. Oceano 314, velocidade agora 220 nós. Está reduzindo, 220 nós, Oceano 314. Oceano Mike Fox, autorizado, PAU 040, cola pista no 7, cor direita, saída, cole. Após direto, controle 119.8, aciona 5052. Agora dá uma direita na gole, depois direto, transponde 5052. Confirma a autonomia. Acionamento táxi 218.612, se é Mike Fox. Pronto, puxa acionamento, azul 4065, gate 8. Azul 4065, autorizado, se tiver que acionar, reportar. Reportar ataque, 4065. Oi, Salvador, meu cordial. A chegada é a Bonf, autorizado via para 2000 pés com 1012. Boa tarde, Bonf, 2000 pés, 1012. O gol no 807. Controle confirmando a frequência para o gol no 781. 1-3-3-2-5. 3-3-2-5, grave. Controle ao Ocean 6314, confirme, está livre o procedimento elétrico. Positivo, capitão. Está passando o farol da barra. É, para o ILS é o número 1, está autorizado. Aguarde transferência de comunicações. Confere, farol da barra, autorizado o ILS, vai aguardando a transferência. Muito grato. 6314. Olá, Salvador. Boa tarde. Vou no 648, livre do risco. No 648, livre táxi a pátio 3, pátio 1, portão 03, reporta para ingresso no pátio 1. Pátio 3, pátio 1, reporta para ingresso no pátio 1, voo no 643. Oceano 314, Duna localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 1186. Torre Salvador 1186, muito obrigado pelo controle aí, uma boa tarde. Boa. Torre Salvador, boa tarde, Xaner 6314. 14, continua aproximação, aguarde autorização para pouso, pistão zero, tráfego avistado. Pista no zero, aguardando autorização para pouso, 6314. Alfa Vidilete, pista no 7, pouso autorizado, 110 com 10. Pista autorizado, 17, Alfa Vidilete. Torre 118, são 612, que nega 1011, o azul 4065. Gente, táxi autorizado via Juliette Alfa, no ponto espera, 10, 286, 1011, obrigado, boa tarde, 4065. solo 35401, pushback acionamento na 12. 35401, autorizado, pushback acionamento na táxi. Amarelo. Alfa Vitlete no solo 14, 180, parte 4, chama pista livre. Agora está 1-0, está com uma pequena variação, 1-0, 1-9, ponto, 1-0, 1-1, ponto 9 e 12. Agora está 1-0, 1-1, ponto 9. Obrigado. Puxa na minha 3, 1-4, checa o trem, pista 10, pouso autorizado, 130, 1-12. Livre pouso, pista 10, trem baixado travado, 63, 1-4. Pouso 1 para o 03, 1-4. Localizador 6326. Positivo, 326, aproximação, vou checar o trem, chama a torre, 1186. 86, grato, boa tarde, senhor. Boa. Galera, veca na curta, teria condições de decolagem imediata após a liberação? Afirmativo, senhor, tá, visual com o tráfego. Após o tráfego, aliás, manter a pré-passa de decolagem imediata. Azul 4069. Após o tráfego, ali mantém o azul 4069. Salvador, boa tarde, 632 Multiner, 3.200 estabilizado. 7, tráfego avistado, continua a aproximação, Embraer da Azul alinhado para decolagem imediata quando pista liberada, altímetro no 011, o vento 110,12, agora liberação. Portanto, liberação, 6326. Fox, autorizado a alinhar e manter pista 17, reporte pronto para decolagem. Índio Novo Ambar Alfa, controle Salvador, está autorizado a altitude solicitada. Bem assistindo. Ativo grupo Zulu em Kawasaki. Ok, decola da pista ou do pátio? Solicita pátio. Solicita pista. Ok, gente, um no meu prédio, grupo de Zulu Camassari, decola pista no zero com curva esquerda, corredor forte. Controle 119.8, aciona 01171. Usou aos 18.121.9 agora. 1219 agora, 6314. Tá parado solo, CA10 Fox. 6326 passando externo, baixa travada. Sente, 6326 continua a aproximação. Informação de tráfego, tráfego pequeno porte, no César 206. Veiculou da pista 17. Não interfira na sua aproximação. Continua a aproximação, aguarde pista livre, 6326. Aguardando pista livre, 26. Autorizada a linha de decolar, pro azul 4065. Aliás, decolar, 100,12, azul. Grato, 4065, livre decolagem, pista no zero. Rapaz, meu CR Mike Fox, decolado azul no 8, controle agora 19,8, foi viagem. 19,8, você mandava avisar, até a volta. Mike Fox? CR Mike Fox, este é o controle, meu cordial. Qual é a pro ideal para IPAU? Seria 251. 251, ó, boa pro, vamos subir. Visual direto para IPAU, estimado para pouso. Guarde. Vai ser 1730. 1730, estimado. Hora certa, 1719. Gente. Pega a pro direto então, da presente? Positivo, capitão. Subindo direto para Ipiaú. Qual vai ser o seu nível visual? Não, vai ser o nível 065. E o senhor já tem condições de subir pro 65? Afirmativo, senhor. Livre. Dado. Teste pouso autorizado, ventos 110,12. Baixada e travada, livre pouso no 10 metros, 3 vezes meia. .065, decolado aos 2-0, controle agora 19-8, lugar. Gente, obrigado, 19-8, até a próxima, azul, 4-0-65. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4-0-65. Boa tarde, decolado, cruza 1500 na Dael, na sua escuta. Azul 4065, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar, ao girar à direita, pare a curva no rumo de Leda, subindo. Afirmativo, com curva direita, vai pro Aleda, ascensão para direto 360, 4065. O gol 1807, em descida para 2000 pés, passa através da Baía de Aratu, detonação para sequenciamento. Direita proa 250, tem como limite o curso do localizador. 250 à direita, limitado pelo localizador, gol 1807. Solo aos 21, libera à direita 121, décimo 9. 21-9, livrando. Salvador, boa tarde, 63, 26 livrou. No zero pista, colégio autorizado. Nossa, já foi pro trip 5401? Sim, trip 5401, 120, 12, livre decolagem. Livre decolagem, 401. Livre, Índio Novo Amaral. Gol 807, está passando 4000 para 2000 pés com a bela ilha de Itaparica à frente, esquerda pro 200, mantendo o alternado. Está seguindo o Charlie 402. É, esquerda 200, vai seguir um avião aí, para limitado pelo localizador. Positivo, a proa é 200, o avião é um Charlie 402, capitão. Desconheço. 5401, decolado aos 22, controle agora 1-9-8, boa viagem. 098, grato. Controle Trip 5401. Trip 5401, este é o controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. 7401, possibilidade de voar direto Leda? Voo no 807, esquerda 140 para o localizador, livre LS, aguarde transferência, 807. 140 para o localizador, na escuta. Trip 5401 autorizado. 7, grato. Tome a aproximação ILS e aguarde transferência. Aguardando, Tango. Salvador, azul 4032, boa tarde. Boa tarde, Azul 4032. Este é o controle Salvador. Ajuste 1012, desça para 2000 na via chegada à Mari Pista 10. Via Mari 2012, 4038. Alfa Tango Tango, em aproximação, redução, cheque pré-pouso, chame a torre 1186. 1186, obrigado, boa tarde, amigo. Meu cordial. Salvador, muito boa tarde. O papapá, Alfa Tango Tango está estabilizado no lock. Papapá, Alfa Tango Tango, pista 1-0, pouso autorizado, 110,12. Pouso autorizado, Alfa Tango Tango. Baixou e travou. Achado e checado, Alfa Tango Tango. 340, autorizada 350, decola da pista 10, direita da Euleda, posse de DEV, controle 1198 e o transponder 5152, o TAN 3155. 3155 está correto, reporta para o pushback final. Sim. Noite 075, milhas para o externo em aproximação, redução, cheque pré-pouso, torre 118612. Torre 186, voo 1807. Azul 4065. Prossiga 4065. Direto bridge. Direto bridge. 4065. Fala Salvador, é o exército 200 mais. Ok, sim, a gente chama a torre pro táxi. 2862. O solo exército 209 pro código, uma coisa levar essa campanha. Deu uma bonitinha aqui. Tem como acionar pra nós o manifestado? Afirmo, pra agir de manutenção tá livre o acionamento, reporta no corte. Tô com hidrato, pro corte. Só confirmando, vai manter o plano para Grupo Zulu ou cancela? Não, mantenho a notificação para Grupo Zulu em Camaçari, a gente vai pro corte e vai acusar pra novo acionamento. Sim, acho. Falou, Papa Romeu, mais é comigo. Mantendo 040 agora, cruzando 040 com 065. Na proa 280, conforme. Positivo, até cruzar o eixo de aproximação aí da Mari, pois eu tenho um tráfego, posteriormente o senhor retorna à proa de Piaú. Azul 4065, chame Recife, a frequência é 13325. Recife 3325, muito obrigado, boa tarde, 4065. Boa. Salvador, voo 1807, passando externo, com trem checado. 1807, se a gente continua a aproximação, aguarde pista no zero livre, o vento 100 graus com 14 nós, tráfego avistado, aguarde liberação. Na escuta, o voo 1807. Comunicações. 121, décima nota. Tango, quilo passo 3. Bruno 807, pista 10, pouso autorizado, 100 graus com 12 nós. Entre pouso no 0, gol no 807. tanque com o Vitor. Tá, tá livre de circuito, tá 197. Aí tá critério da torre devido a tráfego. Aciona 0125. Decola pista no 7. Aguardando a coordenação da torre, 500 pés, vai que vai correr 517, circuito para 510, sob coordenação da torre, 118.000, mais que é tudo. E vai acionar 0125. 14 milhas e meia, é um pequeno porte, um Charlie 206, voo visual, passando 050 para o 065 rumo oeste. 74032. Papai Romeu, Mike, Eco Vitor, livre acionar chame táxi tecolagem. Teles instruções anteriores, a partir de agora, continue para 2000, voa sobre o mar, direto Duna para o ILS. Direto Duna, 2000 pés, 4032. ...807 no solo 31, libera direito 121.9. Fala Salvador, voo no 807, livrão. Voo no 807, prossiga táxi via taxiway Quilo. Quilo, pátio 3 para o gate 4. Taxi Quilo, pátio 3, posição 4, voo no 807. Papa Romeo, Ilha Nova Maralfa, já tem contato visual com o aeroporto internacional? Positivo, então chame a torre de comando, a frequência 1186. Boa. Serra Mike Fox, eu agradeço a sua colaboração, vamos partir direto para Ipiaú, câmbio. Afirmativo, senhor, está presente Ipiaú, se lhe agradarão, estamos aqui para isso. Azul 4032 já superou o tráfego. Gente, cara. Final no 7 autorizado, repórter estabilizado, Índia na Veverava. Serra Mike Fox. Sim, senhor. Você quer fazer uma adequação no pouso lá em Piauí? Confirme, senhor, não entendi. Seu novo estimado de pouso? Vai ser 18. Não, aguarde. 18.10. 18.10, anotei.